hoje vim me ver. Amanhã não dá, que eu vou pro rolê. Se tu não aguentar, pode me dizer, que eu vou me cansar em cima de você. Tô me segurando pra ninguém saber. Tô querendo muito e não quero dizer. Isso tudo que talvez seja gostar de você. Mas sei lá, vai saber que eu sou braba. Só de pensar que até fui com a tua cara. Quando tu pega de jeito e não para, correndo o risco de tá viciada. Abismada, tô encantada. Foi muito mais que devia tua cara. Quando me olha me deixa excitada. Tarada, toda molhada. Amor, será que tu pá? De hoje vim me ver, amanhã não dá. Eu vou pro rolê, se tu não aguentar, pode me dizer, que eu vou me cansar em cima de você. Tô me segurando pra ninguém saber. Tô querendo muito e não quero dizer. Se tu não aguentar, pode me dizer, que eu vou me cansar e vou cansar você. Quem sabe amanhã de noite a gente lembra de mandar mensagem pra falar besteira. De jeito e não parar, correndo o risco de estar viciado. Abismado, tô encantado. Foi muito mais que devi tua cara. Quando me olha me deixa excitada. Tarada, toda molhada. Amor, será que tu pá? De hoje vim me ver, amanhã não dá. Que eu vou pro rolê, se tu não aguentar, pode me dizer, que eu vou me cansar em cima de você. Tô me segurando pra ninguém saber. Tô querendo muito e não quero dizer. Se tu não aguentar, pode me dizer, que eu vou me cansar e vou cansar você. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Que eu vou me cansar e vou cansar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vou me cansar e vou cansar você.